Se o corpo reage, é solução. Se o corpo não reage, é depressão. Se o corpo reage, é solução. Se o corpo não reage, é depressão. Coração, pulsação, pulsação. Aceleração, aceleração. Fala na rima, agora entende que já passou por um momento de depressão. Emoção, reflexão. Coração acelerado, vai suando um bocado. O pensamento é preocupado. Olho para o lado, vejo a cama. E eu quero ir deitar. Eu vou correr da capoeira, nada de ir treinar. Eu tenho que acreditar que tudo isso pode mudar. Com um abraço de um amigo, ainda me sinto vivo. Tudo vai melhorar. Ansiedade, angústia, medo, tudo isso causa depressão. Algo falta do exercício físico, faz aceleração do coração. É preciso tomar cuidado com as escolhas e a emoção. Para no futuro, não dar tiro no escuro e não virar uma frustração. Eu aprendi que a leitura e os estudos são uma das saídas. É preciso escrever para poder compreender a sua própria vida. É necessário reagir, resistir contra a depressão. E não se entregar porque sua família te ama. Busque a solução. Se o corpo reage, é solução. Se o corpo não reage, é depressão. Se o corpo reage, é solução. Se o corpo não reage, é depressão. Se o corpo reage, é solução. Se o corpo não reage, é depressão. Se o corpo reage, é solução. Se o corpo não reage, é depressão.